Estou neste momento na linha com o secretário municipal de segurança pública aqui de Foz do Iguaçu, Reginaldo José da Silva. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes da RCI. E temos uma boa notícia para passar aqui para a população com relação ao sistema de câmeras, né, de monitoramento nas ruas aqui da cidade. Já está em implantação aí o processo, né, de colocação de novas câmeras nas ruas? Sim, com certeza. É uma ótima notícia. Já a empresa vencedora está na rua, com uma equipe nossa da Secretaria de Segurança e também da Secretaria de Tecnologia da Informação, implantando já o início dos trabalhos com os postes para passar o cabeamento da fibra ótica para comunicar com as câmeras lá na Central de Operações da Guarda Municipal. E é importante ressaltar isso, né? Todas as câmeras, né, tanto as novas como também as antigas, serão equipadas com esse sistema de fibra? Sim, nesse primeiro lote, né, que foi da implantação, que acabou chegando primeiro, que o lote da recuperação. É que nós temos duas frentes de trabalho. Uma que é a recuperação daquele sistema antigo de 120 câmeras e outro que é uma implantação do sistema que são 134 câmeras. Então, a implantação ela veio com o recurso da Prefeitura e com o recurso maior do Ministério da Justiça. E acabou saindo primeiro e é o que já está a campo, a equipe aí implantando. Portanto, serão 134 câmeras novas, né? E como é que foi feita até a escolha dos locais, o planejamento, né, de instalação desses equipamentos? É uma ótima pergunta. Foi elaborado um plano estratégico junto com o Gabinete de Gestão Integrada, que faz parte de todos os órgãos de segurança e de fiscalização, seja da União, do Estado ou do município. Então, pontuam os locais de maior necessidade para que tivesse essas câmeras de monitoramento e daí chegou no denominador para que fosse ali instalado. Lembrando que dessas 134 câmeras, 14 delas serão com leitor óptico de caracteres que vai ser possível identificar a numeração da placa dos veículos. Por qualquer alerta necessário identificar o veículo que já passou ou que possa passar por algum local, ele emite um alerta para os operadores. Agora, com relação a 120 câmeras, né, essas que já existiam e precisam passar pelo processo de manutenção, tem alguma previsão aí de quando será iniciado também o trabalho de recomposição desses equipamentos? Não temos uma previsão assim, exata, porque a Secretaria da Tecnologia da Informação, a nossa TI, ela retirou as câmeras, aquelas 120. Está sendo feito um levantamento daquelas 120, o que pode ser reaproveitado desse material, para daí começar de novo uma recuperação desse material. Quando concluído todo este trabalho, Foz do Iguaçu ficará com 254 câmeras, então, nas ruas da cidade? Sim, com certeza. E esse trabalho está já bem próximo disso, porque a empresa vencedora ela tem 6 meses a previsão, né, para a entrega desse primeiro lote de 134. E também vamos destacar aqui o seguinte, né? Essas imagens, elas serão disponibilizadas, né? Ficarão ali na sede da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, mas também serão compartilhadas com outros órgãos de segurança? Sim, inclusive ontem já tivemos uma reunião com o pessoal do BPFRON, que também tem interesse no monitoramento. Já temos algumas que já estão à disposição com link direto com a Polícia Federal. E aquelas forças de segurança que têm interesse, né, que já foi designado, elas também estarão operando algumas câmeras. Portanto, boas notícias aí com relação a essa área, né, de monitoramento eletrônico aqui da cidade de Foz do Iguaçu. Enfim, a vigilância eletrônica, Reginaldo, é um caminho até sem volta aí no sentido de se garantir uma segurança maior aos moradores de cidades, como é o caso de Foz do Iguaçu? Com certeza. É a segurança moderna, né, uma segurança eletrônica artificial que ela busca otimizar esse serviço de segurança pública. Então, é um desgaste bem menor com o efetivo que a gente pode operar de dentro de uma central e até conseguir materializar alguns fatos para a equipe que está na rua. Pois é, realmente muito importante essa tecnologia, né? O uso dessa tecnologia a favor realmente da população. Agradeço aqui ao secretário Reginaldo José da Silva pela disponibilidade em conversar aqui com o público da RCI nesta manhã de quarta-feira. Ótimo, obrigado. Estamos sempre à disposição.